you might appreciate this story, JB. You know, people complain about how jazz is underappreciated and blah, blah, blah. And this place is, you know, on Nimbot, people complain about how, you know, things aren't just how they should be, you know, blah, blah, blah. And some of it's valid, and so it gets annoying, you know, you get patterns and stuff like that. But once you've been playing a little while in a room with some people that come in afterwards, they're like the audience, you know, but they're joining in. It's like I came in to this room with DB and Della here, so you're playing catch up, you don't know what they've done. They've just done their thing and blah, blah, blah. You're just trying to reverse engineer it in some way. But the best story I heard about jazz, a good friend of mine was in a jazz club and he sat down, he's had a few drinks and they're playing jazz and everything's cool and everybody's loving it. And then it all finishes and everything's lovely and they're about to walk away, you know. I missed a part actually. Halfway through this session, he looks across the table and this quite well-to-do woman there, you know, obviously costs a few quid what she's wearing, and you know, she, you can see she's got a few quid. And apparently her son's with her, you know, and he's younger and trendy, blah, blah. Anyway, my friend paid it no notice and just carried on listening to jazz. And at the end, my friend, you know, halfway through, they got talking with his woman. And at the end, obviously, felt like he had to say something about it. And he says, like, did you enjoy the music? And without a double take, she turned to her son and she says, did we enjoy the music? And he just nodded and said, yeah. And then she turned to him and said, yes. And that's the best story I've ever heard about jazz. Absolutely no compunction about turning and asking somebody else, did we enjoy the jazz? You know, I mean, you don't defer to somebody like that, do you? When somebody asks you a direct question like that. But apparently, you know, some people are so up their own arses. The only thing I care about is whether the musicians had a good time. I'm fucking sure they did, because he didn't say shit about the music, so I assume it was top notch. Thank you. Morrissey of New Jumpers. We're looking for the chord, then you found a chord. Never know you're visible now. Although you did seem a little bit happier tonight, which were nice. You know, when they dig the time capsule up and they go, you know, these are the guys that just play music together all the time online. These were like the cavemen of music. And what they'll do is they'll just count up how many times in logs somebody says nice, and that'll be the headline. Jazz Daleks. Not from UK, that's a Fast Show reference. You know, jazz club. Thank you. thing is, right now, my ears that polluted with this fucking nonsense that if I have to sing, I have to sing in Spanish, and I don't know any Spanish. Now I have to learn Spanish before I can sing. Talk to me, talk to me, talk to me. You think I'm fucking talking about? I know fucking mañana and shit. Talking porco deo. French Morrissey, flurry job, found a job in Calais, and then I just quit the job because fuck the job. And you know, everybody feels the same. Il marche dans la nuit. Les volets sont fermés. Hello. Une femme s'approche. Olá, foi eu. Petit, petit, petit. Oyo is speaking in French now. Marcelo, eu sei até que é tu, pelo Fala Ivan. Francês aqui, meu pessoal. Francês e inglês. It's hard. It's very hard speaking French. Really, really, really. Escutando o Oyo falando francês para aprender o seu sotaque. Sotaque francês. Como é que é a pronúncia que você fala aí, Will? Dessa frase que você escreveu aí. Sem nem uma aula de escola, meu. Galera. Como é que você pronuncia? Do jeito que você escreveu mesmo? Sem nenhuma aula de escola, meu. Fala com um sotaque, né? Sem nenhuma aula. Sem nenhuma aula de escola. Sem nenhuma aula de escola. Pode crer. Imagina eu falando francês. Deve ser uma negação. Bom dia. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. No Google. Alguma coisa. Minha voz está com muito reverb. Deixa eu desligar o reverb aqui. Pronto. Off. Reverb off. Então, voltando ao assunto. Sem nenhuma aula. Yes. Aula. Aula. Hola. Seria aula. Por exemplo, hola com acento agudo é olá, é uma saudação, entendeu? Tipo, salute, salute, salute é igual a olá com acento. Salut, não sei como é que pronuncia. Aqui eu falo salute. É, bom dia. E olá, tipo, oi, por exemplo. Como é que é em francês? É salut também? Não, né? Não, é só. It's good. Merci, não, não é merci. Salut. Bonjour. Aí o... É salut, né? Mesma coisa, pois é. Então, o salut corresponde ao olá. Aqui. Sim. Aqui, salut. Ok. Aqui no Brasil. Olá, ou oi, ou... Sei lá, tem tantas gírias. Mas o padrão é isso mesmo. Olá. Ou oi, né? Oi, igual o teu nickname, só que não tem o O no final, é só oi mesmo. Oi. Salut. Bonjour, salut. Salut. Merci. Yes. Ainda vou colocar aqui no voice chat. I'm changing to voice chat. And aula é o mesmo que lesson. Aula is the same lesson. Aula. Aula de francês, por exemplo. Eu estou aqui conversando com o Oyo, tendo uma aula de francês. Vou escrever aqui. Eu estou conversando com Oyo e aprendendo um pouco de francês. Com Oyo e aprendendo um pouco de francês. Isso é uma pequena aula, digamos assim. Isto é uma aula. O bom é que tu entende o português, é mais fácil. Falei com ela sim, falei no Facebook. Se eu marcar com ela pra gente conversar aqui. Português. Em francês é português. Dominique Patrick. Sai. Fala aí, oi. Tudo bom? Português. Je parle un peu. Português. É português. É, a pronúncia, por exemplo, língua portuguesa, né? A língua portuguesa é o idioma daqui da gente, só que tem uma diferença bem grande assim do português de Portugal e o português aqui do Brasil. A gente tem um linguajar um pouco bem peculiar, né? Assim como outros países, é claro, mas tem muita gíria assim, então o pessoal usa muita gíria aqui. Aí com o passar do tempo, a gente conversando, aí eu vou passar tudo isso pra ela e tal. Todos esses macetes, as gírias e tal, o jeito mais cotidiano de falar aqui, porque ninguém fala muito formal, né? Uma conversa não. Geralmente, assim, um bate-papo não é muito formal, cheio de normas e tal. Se for seguir ao pé da letra toda a gramática, aí o cara não tem uma conversa muito. Muito interessante. Depende, né? Também, sei lá. Tem gente que gosta de falar tudo certinho e tal. Mas a língua é bem. O nosso idioma é bem. Como é que eu posso dizer? Ele é bem maleável. Né, Marcelo? Marcelo, que é brasileiro, também sabe disso. É um idioma que é. A gente consegue modificar muito as palavras, entendeu? Às vezes uma palavra. Tem um significado. Assim como nos Estados Unidos também, é mais simples, né? O inglês, ele resume bem, assim, pra explicar as coisas, não precisa muita palavra pra escrever. É que nem o português. O português tem uma palavra pra várias coisas. Sei lá, manga de camisa, manga de comer, manga fruta, e outras, muitas outras palavras, sei lá. Agora me foge na memória. Mas tem um monte. Aí, no decorrer do tempo, a gente vai lembrando, né? As palavras vão vindo e na mente a gente vai falando. Mas fala um pouco assim do, por exemplo, deixa eu ver aqui, do clima assim daí da sua cidade, por exemplo, sei lá, clima não, sei lá, como é que é, festa, tem muita mulher, assim. muita azaração, é muito calmo, como é que é, é mais tranquilo, mais pacato? porque aqui no Brasil, tu sabe, né? É um país tropical e tal, é muita... Tem essa fama de ser um país festeiro e tal, de muita bagunça, mas não necessariamente é assim, entendeu? A grande maioria é, né? Assim, a visão que o pessoal tem é do carnaval, futebol e tal, mas tem também um nicho um pouco mais distante dessa realidade aí que o pessoal lá fora acha que o Brasil é isso, assim, é prostituição, é bagunça, e não tanto, né? Quer dizer, não em todos os lugares, né? Aí, por isso que eu te pergunto, aí na... Aí em França, né? França. Como é que é, assim? Porque eu não tenho... Te juro que eu não tenho nenhuma... Eu não tenho nenhuma referência, assim. Só de filme mesmo e tal, mas... Não tenho a mínima ideia de como... Pra mudar, é só ir embaixo do... Metron. Local channels. Thanks for the soundtrack. Aí tem a opção aqui. Embaixo do volume. Desse volume aqui. Deixa eu ver aqui. Tá muito alta a voz aí. Tá. Eu não tenho parâmetro aqui, que eu tô com outro computadorzinho aqui. E às vezes o volume sai muito alto, cara. Eu não sei como é que... Eu não sei se tá incomodando, assim, o som. Oh, eu tô me ouvindo aqui, mas... Thank you, Double. Tá bom? Ok, então. Merci. Não tá muito... Não tá estourando, não. Não tá clipando, né? Teve um dia que eu tava aqui, que o som tava... Tava clipando muito. Aí eu tô com um netbook aqui. Bem simples, aí eu não fiz uma configuração certa ainda, tá? Ainda tô ajeitando. Mas oi, não se preocupa não, pra falar agora. Bora tocar. Vamos tocar. Só foi mesmo pra fazer um teste aqui. Eu ouvi um pouquinho de você falando aí. Mas é difícil pra caramba, cara. Eu tentei falar um pouco aí do teu sotaque, né? Porque eu acho que o sotaque também ele faz a diferença, né? Eu pegar o entender o que tá falando, mas usar um pouco do sotaque, eu acho que ajuda bastante. Aí a gente vai falando aí. Como essas paz? O que significa isso? Como essas paz? Como essa paz? Como essa paz? Dance Local Channel. Uma parte plus em direct sense latence, mais um resto do synchro. On. Honesta Plus. Será que eu vou aprender a falar assim? Caramba. Deixa eu ver se eu consigo ler isso. On parle plus, on direct, on... At session mode, sexta qua. On est plus synchro. Yep. Mais ou menos. Is the middle. Voice chat. E aí, oi, ganhei pelo menos uma nota 8? Never use it. Session notes. Oh, have normal names and voice in the next session mode. And stereo 1, 2. Are you using the? Are you using normal Ninja or inside Reaper? E aí, Marcelo, tô te ouvindo. Using normal Ninja. Outside Reaper. Pra falar eu uso o voice mesmo, mas é. Eu vou voltar aqui pro normal pra tocar com vocês. Você tá usando um Reaper ou sem Reaper? Exatamente. É, eu uso esse. Mas é que eu tava falando aqui com o Oyo, aí eu coloquei no voice chat pra falar com ele. Mas... ele sabe. Tô com o Reaper aqui. Are you playing live or is it recorded? I wish Buzuki. Tu vai tocar ou? Something like that, but are you playing live? Senão eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui pro normal aqui. Se tu for tocar eu vou voltar aqui porque eu tava conversando. Aí porque esse voice chat ele é mais rápido, entendeu? Se colocar nele, a conversa é mais em tempo real, tipo, não tem muita latência, é direto, ele vai direto. Ah, entendi. Não, talvez não, ele é assim mesmo. O voice chat, quando tu põe ele, tu conversa em tempo real, entendeu? Praticamente. Ele tem um segundo só de latência. O normal não, o normal é diferente. O normal ele tem aquele tempo lá que a gente já sabe como é que é. Quer ver? Experimenta aí. Põe no voice chat aí. Tá no voice chat? Voice chat? Chat? Muda aí. Ah, tu tá... Não, é só clicar naquele embaixo lá, pô, do volume. Aí tu abre ele e vai abrir uma... Aí não tem normal, ninja, voice e session mode? Não tem essas três opções? Aí põe no voice chat, aí tu vai ver, quando eu falar aqui, tu já tá ouvindo minha voz praticamente em tempo real. Aí a conversa é direto. Não tem esse lag. Tá me ouvindo agora, né? Sem atraso, né? Então põe no voice aí. Eu tô no voice aqui. Só pra fazer um teste, mas depois a gente volta lá, né? Pra gente tocar. Tá usando o plugin, né? Aquele... Aquele pluginzinho lá. Eu uso, às vezes, ele também. Ele é mais... Ele é mais simples, né? Só é plugar, ligar, já não tem muita... Ó, eu te coloquei aqui em solo. Tô ouvindo aqui, só a tua voz. Coloquei aqui a minha voz e a tua voz em solo. Aí fala aí, só pra ver se eu te ouço em tempo real ou não. Porque eu tava conversando com o Brink Keys um dia desse e era assim que a gente tava falando, entendeu? Aí eu vi que esse macetezinho aqui desse... É pra isso mesmo, é por isso que o nome é Voice Chat, né? É um chat, é um bate-papo, né? Serve pra isso mesmo. Deixa eu ajeitar aqui esse pedestal que tá uma... bagunça aqui. E aí, Marcelo, como é que tá o Rio aí, cara? Muita bagunça na Copa? Informar o Double Bass que eu tô James sem rip. Yes, you sure. Isso é bom, né, cara? É bom pra gente treinar, né, o inglês. Muito bom. Very cool pra to practice. Tá escutando agora sem delay, né? Tá ouvindo direto, não? Mudou pro voice chat, Marcelo? Mudou pro voice chat já? Ou ainda tá no normal? Sim, sim. Oh! Tá no voice? Caramba. Eu vou falar aqui no Marcelo, eu vou falar aqui no 1. Aí quando chegar no, tu me diz aí quando é que chega, tá? Só pra ver. Falando agora, teste. Teste, aí tu me diz quando é que chega aí, porque eu não tô te ouvindo aqui, tá? Sim. Tá. Não, tô conversando aqui. Tô conversando aqui. Olha, eu vou falar aqui no 1, peraí, só um pouquinho. Eu vou colocar aqui, só pra ver o tempo que chega aí. Eu pus aqui no voice chat, tá no voice chat aqui no meu, entendeu? Tu tá me ouvindo em tempo real, ó, eu vou falar aqui, quando chegar no 1, aí tu me diz quando é que chega a minha voz, tá? Pra ver o tempo que leva, só pra ter uma noção do tempo que leva pra chegar aí a minha voz. 30. Teste. Chegou agora? Tá no normal, eu acho que o teu tá no normal. Eu acho que o teu tá no normal, Marcelo. Aí se você puder colocar no voice chat, só pra gente fazer um teste, só pra gente fazer esse teste aqui. Aí quando você falar, eu tô pra ver se eu te ouço em tempo real, entendeu? Em tempo real, entre aspas, né? Porque na verdade, quando eu tava falando com o Brinkies, ele falava, mas eu entendia na hora, assim, entendeu? Tá, eu e era a mesma coisa, tipo um segundo de atraso só. Você mudou pro voice? Você mudou já? Uhum. Tu conseguiu achar aí onde é que é a opção pra mudar ou ainda não? tu tá naquele... Ah, tu tá no aquele plugin lá. Tá com aquele plugin, né? Ah, então é por isso. Mas eu acho que tem, Marcelo, se eu não me engano. Será que não tem nesse, cara? E aí, Yoyo? Fazendo o teste aqui no voice chat. Estás a ouvir, Evandro? Evandro? Yes, tô te ouvindo. Tô te ouvindo muito bem, cara. Tá com um bom... Sim, sim. I'm here, you. Okay. In my voice is very loud. Espero que o tempo vai chegar lá. Agora todo no dentro do Reaper. You change to voice chat? Right now, Oyo? I'm using Reaper. You listen? You have to guide me. You change the configuration to the voice chat? Sim. Caramba, tô clipando ainda aqui. Tá muito alto aí não, o meu som? Não, normal. É, vamos falar em português então. Não tá muito alto o meu som aí não, Will? Que eu tô... Tá clipando aqui, cara. Eu tô tentando ajustar esse negócio aqui já tem... Desde ontem já. Agora eu tenho até um pouco de reverb, não tem? Fala as outras pessoas, ouvem ou não? Aqui dando reverb. É isso aí, as outras pessoas. As outras pessoas, tá certo. I have reverb on Reaper. Por exemplo, eu gosto de comida. Eu estou com fome. Aí aqui no Brasil o pessoal fala, eu tô com fome. Geralmente, assim, não usa a forma... Usa mais a forma coloquial, entendeu? Tipo, eu tô com fome. Mas em França... Eu quero água. Eu tô com sede. É, a gente fala... Em vez de falar estou com fome, a gente fala direto. Tô com fome. Je fa. Jefa. Legal, Jefa. Como é que escreve? Jefa. Deixa eu aproximar aqui. Deixa eu ver outra coisa. Por exemplo, se eu for chegar pra cumprimentar alguém, pra falar com alguém. Oi, tudo bem? Como é que... Tipo, oi, tudo bem? Como é que vai? Como é que seria? Olá, tudo bem? Como é que vai? Meu nome é fulano de tal. Como é que seria isso? Olá, oi. Não, olá eu já sei o nome, mas olá, como é que é seu nome? Tipo isso. Salut. Bonjour, comment tu t'appelles? Salut, comment tu t'appelles? Caramba, é difícil, hein? Fala mais um pouquinho devagar, por favor. Salut. Comment tu pega é difícil, cara. Isso aí, velho. Salut, comment tu t'appelles? Como tu o quê? Como tu appelles? Não, olha só, o como tu t'appelles? É o seguinte, em geral, tu, isso daí é. Você não pronuncia o S no final da palavra. Tu, em geral, como tu t'appelles? Como tu t'appelles? Como? Capela é uma igreja. Como? Capela é a igreja da BBF? aqui, no aqui no Brasil. You know. Mas é isso, velho. Come on to tapela. É difícil. É, quer dizer que isso daí é. Isso daí é. Isso daí é, é tipo. É... Oi, como oh, vai você? É isso, mais ou menos, né? Double bass, será que tu l'as. Em português seria isso? Oi, como vai? É isso aí. Como eu te canto. Mais ou menos isso. Então. Vai falando aí pra eu, pra eu ouvir, cara. Porque eu acho tão. Em português? Ah, tá, tá. Vou escrever aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou escrever uma frase aqui. Hoje está fazendo frio. E... eu tô escrevendo. Tô escrevendo aqui. Tenho fome? Ah, tá. Vou escrever aqui assim. Tô com fome. Aqui, aqui, aqui no Brasil a gente fala assim. Essa é a forma. Não, essa é a forma simplificada. Essa que eu escrevi. Tô com fome. Se tu tiver, por exemplo. Não. Sim, vou lá. Não, não, não é. Se ela, se ela é forte, utiliza. É, mas a gente fala assim, entendeu? É, exatamente. A linguagem correta seria essa. Estou com fome. Estou com fome. Mas a gente quebra a língua, entendeu? A gente corta algumas palavras, então a gente usa. Tô com fome. Deixa eu ver. I'll be back. Tô com fome. Ou tô. Ou também usa só essa parte aqui. Tô com fome. Ou quero comer. Quero comer. Por exemplo, também. Ou vamos comer. Outro aqui. Vamos comer. Vamos, deixa eu ver outro aqui, vamos, vamos comer uma pizza. Vamos comer uma pizza, por exemplo. Vamos pra festa. Em vez de vamos, né, seria vamos, seria, aí tira o S, aí fala vamos, vamos pra tal lugar.